Romeu, som dos 45, parte 5. Pensa ali estacionado em mim. Aviante, informação em curso é Índia. Pronto, cópia. Mike Bravianque, autorizado do Salvador para Salvador, com TGL em Vera Cruz e Valença, mantendo o nome do país no corredor Axé, decolador no site com primeira curva direita. Transponder 0126, controle 199 decimal 8. Autorizado, Salvador para Salvador, com TGL em Valença e Vera Cruz. Seguinte, Mike Bravo, em cotejamento correto, para acionamento táxi, chame a torre, frequência 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 4. Sinal para pouso, Lima Papa Mike. Tango, Romeu Papai Juliette, confirma seu estimado de pouso. Voo 1260, sinal aliança, posso estabilizar. Autorizado, direto, mandar estabilizar o voo 1260. Papatango, Romeu, Papai e Juliette. Transponder 5101. Papa individual com MC no final. Lima, Papa Mike, frequência livre. Charlie Hotel Quebec, prossiga. Hotel Quebec, desça para 1.500 de pé, reporte cruzando 2.500. Utilizado localizador, gol 1260. Gol 1260, complete final, chame torre 1895. Chamando torre 10295, gol 1260. Livre, chame táxi. 2 Salvador, bom dia, gol 1260, estabilizado LS, baixado e travado, visual contigo. Desautorizado, 60, vento 10 graus, chegando. Cruzado, pouso 90, por isso, vamos confirmar o vento? 1-20 graus, por 79. Gente, gol 1260. Papatango, Vitor, Mike, Quebec, prossiga. Aqui, através de Veracruz, mantendo 900 pés, proa do através de Paris. Papatango, Vitor, Mike, Quebec, mantendo condições suas via corredores, após Paris, Interlagos, aporte e visão com campo. Vitor, Mike, Quebec, via corredores, reportará visão com campo. Quebec, naturalmente, então. Tá pronto no Botafogo? Pronto. Livre, chame táxi. Cuidado, fala para o táxi, bom no norte. Zero, solo 55, livrar direita 219, solo. Livrar direita 219, gol 1260. Salvador, bom dia, gol 1260, livro aviso. 1260, prossegue até antes da Juliette. Antes da Juliette, 1260. Piste Passe de Ouro, estação de identificação, autorizada a chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste no 014. Tango, Romeu, Papai, Juliette, controle. Chame Centro Recife, frequência 1288, Romeu, Papai, Juliette. Colômbia 140 para o táxi com 112, 112, 2 horas e 3, Recife, o ponto de espera 10, torre 11895, 10 no 4, ajustado 6140. Em 14995, 2956, 140. Carga até o Quebec, controle. Oi, bom, aqui é o Matanel 140 da Ocha, ponto de espera da 90, tá pronto. É 140, autorizado, alinhado e decolar pistão 90, vento 100 graus, 089. Linha decola, 140. Vem para o controle. Chegou 1983, estamos com 182 a bordo, 3 horas e 53 de autonomia, alternando o galeão. Livre até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera 1895014. Confirma apenas o alternado? O alternado é galeão. Está autorizado o táxi via Índia, no ponto de espera 1295, gol 1983. Gol no 260, observe tráfego da companhia após ingresso. Juliette, portão 8. Juliette, observando a aeronave da companhia, ingresso Juliette, portão 08, gol no 260. Informação Índia. Vitor Mike Quebec, eu pisse passo que eu estou ciente. Patrão autorizado, controle ciente. Informe. Controle Salvador, muito bom dia, TAN 3198, informação Índia. TAN 3198, aciona dedicação, autorizada a chegada mar e desça para nível de voo 050. Identificado, descendo para o 050, chegada mar, TAN 3198. Controle, o Vitor Mike Quebec vai passando através de Paris e visual com o campo. Vitor Mike Quebec, chame torre, 1895. 1895 graus, até mais tarde. Salvador de Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec autorizado no final da nossa sete, aposta na vertical do Enrimarro. Quem negar 10, no 4, vento para cheque, 130 graus, 079. Vitor Mike Quebec, aposta lá. Chename 1140, decolada 00, controle agora em 1, 19.8, bom voo. 98-6140, mande. Torre Salvador, muito bom dia, gol 1-9-3, ponto de espera, pista no 0. Bom dia, gol 1-9-3, autorizado a linha, mantém pista no 0. Mantém pista no 0, gol 1-9-3. Gol 2-5-0. 2-5-0, autoriza a PUCA da frente? Autorizado, Chename 1-4-0. Boca grata. 93 é o Aliança Livre de Decolagem, Ventana 50 graus, 07 metros. Ventana Decolagem, Ventana 0, voo 9. Confirma? O meu, Ilhéus, aguarde Copa. Se mantenha o ponto espera da hora, mais para ver. Fred. Zona 983, decolada 03, controle transfere 119, decimal 8. 098, obrigado, bom dia. Bom dia. Aqui é com o Delta, prossiga. Mike, Eco Delta. Controle Salvador. Bom dia, voo 9250. Seguinte a informação, voo 9250, ação na identificação, autorizar a chegada à mar e desça para nível de voo 060. 060, chegada à mar, voo 9250. Sinal de 3 milhas, não no 7, o Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, continua a aproximação, vai dar instruções para o povo. Eu subi, mantém nível de voo 360. Sael 360, 93. 1900 graus, 10. CF, livre pouso, Quebec. Voo 9250, mantém o perfil número 3, aproximação. Sim, número 3, mantém o perfil, 9250. 276, Alfa Gillette Romeo, a rota é a Golf 677. Vem aqui, tá visual com tráfego na final da noite 7. O mesmo ali mantém, cabeceira na 7. Zero dois sete meia. Letra meu, bom dia, prossiga. Começa na próxima, na porta do táxi. Pispa, irá efetuar quantas órbitas em Bonfim? Quebec no solo 06, autorizado backtrack, recorte de pista livre até a infernave alinhando, cabeceiro na 7. Cruzado, bom dia. Estou seguindo a descida, são 3198. Tem de alfa de alerta meu, aguarde para a intrusão. Pode prosseguir na descida, o TAM 3198, totalmente... TAM 3198, desça para 2.000 pés, ajuste no 0114. Vetoração para final do 10, curva direita, proa 050, reposta estabilizada. Gente, direita, proa 050, chama estabilizada, desce para 2.000 pés, 1014, TAM 3198. Espaço de ouro, desça para 3.000 pés, ajuste no 0-4. Ajuste em Salvador no 0-4. Torres? Gente, eu estou na frequência livre, vou tomar Quebec. Espaço de ouro, reduz a velocidade para 2.10 mais. Bravian, que está livre, vento 1.10 graus, 089, autorizado, decolagem pista na 7. Uno 983, chame Centro Recife, frequência 1251. 1251, obrigado. Azul 4207, acione identificação, autorizada chegada bom, desça para nível de voo 050. TAM 3198, curve à direita na proa 060, autorizada final ILS, reposta estabilizada. Direita 060, chama estabilizada, TAM 3198. Proa pode descer com referência até 1700. Brasil, declarada 09, direita, corredor axé, transfere com controle 119, direita, sinal 8. Autorizado, 3198. Vem aqui decolada 09, direita, corredor axé, transfere com controle 119, decimal 8. Vai aqui pra Vem aqui, direita, corredor axé, 198, grata, até regra. Mike Eco Delta, desça para 500 pés, reporte Paripe. Salvador, Mike Bravianque. Mike Bravianque, prossiga. Banho do Axé, acendendo 0400. Valendo. Mike Bravianque, 7, mantém as condições visuais no corredor Axé no meu pé, ajuste em Salvador no 019. Bianque, acendendo, acendendo 045, corredor Axé. Confirme para o controle, Mike Bravianque. É, entendido, ascensão 045 no corredor Axé. Mike Bravian, que mantenha 1.000 pés no corredor Axé. Tá, 1.000 pés no corredor Axé. Agora alto e claro. 9250, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. 4000 no 0 no 4, 9250. Passe para o sequenciamento, mantenha presente proa, limite o curso localizador. Hotel Oscar Zulu, prossiga. Via Peruísque 58, decolagem 10 esquerda, full Caracaju. 1198-5104. Nova Guilherme, não vem autorizado a decolagem, contorno 00 graus, 109. Corrigindo apenas o controle, 119.8. Chama pronto. Podemos coordenar com a torre, aguarde e hotel Oscar Zulu. Santa 3198, complete o final, chame torre 1895. 7895, bom dia, bom trabalho. Piste passo para interceptar o curso localizador, curva esquerda, proa 145, desça para 2000 pés, ajusta no 0 no 4, reporte estabilidade. 2000 pés, esquerda 145, passou. Tráfego decolando pista auxiliar, não interfere com a aproximação, pista livre, o vento 1 0 graus, 10 nós, autorizado, pouso, pista no zero. Sente livre, pouso, pista no zero, tanto 3198. Pode confirmar o vento? 120 com 9. Sente grato, tanto 3198. Alfa Juliette, Romeu, decolado aos 1-3, transfere com controle 1-19-8. Alfa Juliette, Romeu, muito bom dia. Controle, muito bom dia, de Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, autorizado direto, Ilhéus, subindo pro 065. Hostil, qual cidade vai manter linha do litoral, Alfa Juliette Romeu? Sim, estão mantendo linha do litoral no mil pés, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu. Voo 9250, retoração para o sequenciamento, curve na esquerda, proa 025, limite o curso localizador. Sobre retoração, esquerda 025, limitado pelo localizador, descendo para 4000. Piste passe de ouro, chame torre 11895. Hotel Oscar Zulu, controle. Hotel Oscar Zulu, como recebe a torre? Esse é 121.9. O Mike Bravian que passando no farol da barra, que autoriza o 045 da presença. Na aproximação final, embaixado travado, 4-5. Checado, passar PIF, PAF, continua a aproximação, aguardando pista livre. Douros. Mike Bravian, confirme seu destino. 9250 vai interceptar ou pode interceptar o lock? Confirme. 9250 pode interceptar o localizador? Voo 9250 nessa proa está autorizada a interceptar o localizador. E mantém 4000? Volta livre. Voo 9250, desça para 2000 pés, ajusta no 0 no 4. É 14, 2000, 9250, está no curso do localizador. Atenção, até o Oeste Azul. Atenção, prossegui para Shell, até o Oeste Azul. Pronto. Norte da Torre, até o Oeste Azul. No norte da Torre, é Pantanal Azul. Juliette Delta, prossiga. Paulo Salvador, muito bom dia, eu tô 3198 livrando. Então, 3198, prossegue via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 010, eu tô 3198. Azul 4207, tá cruzando o 070, pode prosseguir via. Azul 4207, desça para 3000 pés, ajusta no 014. Mike Eco Delta, reporte visual com campo. Azul, mantenha o través norte da torre, aguardando para prosseguir com cruzamento. Azul, copiou? Até o Azul, vai manter o setor norte, tá visual com os campos na final do ano zero. Ativo Condor, livre táxi, chame na interseção para cruzamento da pista. Condor 2-5. Condor 2-0. Retaguarda do segundo tráfego agilizando, autorizado o cruzamento do eixo da 1-0. E aguarde para o cruzamento da 3-5. Aguardo, vai no segundo, aguardo o cruzamento 35, Zulu. Autoriza após passar de farol da barra outra vez. Em atenção para o Brasil. Linha do litoral, do Alfa Juliette Romeu. Aproximação, gol 9250, aguarde especialista. Quenegão na 0 e no 4. B14, aguardando autorização de pouso, 9250. Atenção, Zulu, com o Prado Litoral, aguardando transferência. Vai com o Prado Litoral, aguardando transferência, Zulu. 045. Autorizado, Mike Bravianchi, reporte para descida. Bianchi. Controle, o Mike Eco Delta visual com o campo. Mike Eco Delta, chame torre 1-895. 1895 Delta. Azul 4207, desça para 2000 pés, ajusta no 014. Autorizado a sinal LS, porte estabilizado. Para 2000, na 014, sinal estabilizado no IOS 4207. Gente, aposto na vez que eu venho remar, mais agradável. Delta. Condições visuais, reporte, desça para 3500 pés. Reporte ingressando caixa preta. Zero 4827, fala pista livre. Vamos lá. Westbound em remar, o Mike Eco Delta. Gente, realiza um 360 pela esquerda e aguarde para prosseguir o Mike Eco Delta. Delta. Tem as condições duais a 500 pés até o Oscar Zulu. 500 pés, a pessoa permanente, Zulu. Papatango, Lima, Kilo, Zulu, inicialmente desça para a nível de voo 055. Temos tráfego sentido oposto, mantendo 4.500 pés. Zulu, no 0, no 4, no 8, 9, 2, 5, 0. Juliette Romeu, confirme seu estimado de pouso e o ingresso para a terminal de Ilhéus. paciente, Alfa Juliette Romeu, irá manter o nome do país? Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu, ciente. Informo que tem tráfego 11 horas, 7 milhas, mantendo 1.300 pés. Salvador ou Salvador, passei Alfa. 4827, prossiga na Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Antes da Juliette, ok? Prossegue na Alfa, para antes da Juliette. Corrigido, é antes da Delta. Antes da Delta. E antes da Delta. Então, ingressa Delta, Alfa, Juliette, Pátio 1, no Índia, até o ponto de espera. 250, no solo 22, direita, solo 1, 21, decimal 9. Direito 219, nessa 250. Salvador, azul 4207, baixada e travada. Azul 4207, continua aproximação, aguardando pista livre, caso receba tráfego à esquerda. 500 pés, não se corre, se não interfere com a aproximação. Positivo, recebi uma à esquerda e uma à direita. Obrigado. Segue o 75, o 92, que eu quero reportar o seu caminho. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Papatango, November, Yankee Mike, mantenha as condições iguais via corredores, reporte Paripe. Paripe, November, Yankee Mike. Salvador, bom dia, gol 1732 na Mari, passou para a moto. Descida até o 150. Gol 1738, passando a identificação, autorizada a chegada Mari, desse nível de voo 050. A Mari é autorizada até o 050, gol 1732. Salvador, Mike Bravianchi. Prossiga, Mike Bravianchi. Está sob o aeródromo de Valença, possibilidade de acender o 065 e vai manter a sua atitude para a sessão mais última nota. Confirme autonomia, POB e alternado. O 060, em descida para o 050. Sentido Nordeste, no Charlie 402. Mike Bravianchi. O 9250, portão 9, ingresso Juliette. Portão 9, Juliette. Pô, 9250. Vamos aguardar o Fábio. É 4827, após passagem do Embraer Azul, está autorizado cruzamento Pátio Militar. Baixado, travado, Mike, Delta. Mike, Delta, autorizado, posto, sistema 7, 23, 0 graus, 1, 0, 9. Delta. Azul 4207, no solo 25, direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Azul 4207, direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Gente, direita, sistema solo 2, 1, decimal 9, 4207. Conda 20 autorizado a alinhar e manter pista no zero. O azul prossegue atento da Juliette. Porta para ingresso, Pátio 1. Antes da Juliette, chama para ingresso, Pátio 1, 4207. Trip 5367, cópia. Lima, na escuta, prossiga. Autorizado João Pessoa, 190. Golf 677. Decola da 10, esquerda, Pucaracaju. 119 decimal 8, 5115. 109. 198, controle, 5115, transponder, 35367. Aponta pro trip. Índia November Alpha, estacionamento. Mil pés, corredor Axé, voo local, controle em 119.8, a torre em 118.95, aciona 0171 no Índia November Alpha. Eco Delta no solo 27-300-74 no corte de frequência livre. Prossegue com a torre 1895, o Índia November Alpha. Dois a bordo. Azul 4082, acionando indicação, autorizada chega da Mari, desça para o nível de voo 080. 080 na Mari, L1 119, decimal 8, bom voo. C98, bom final de semana. Pés, via corredor Axé, controle 119, decimal 8, a torre 118.95. Aciona 0140. Subir e manter nível de voo 270. Subir e manter o 270. November Alpha, no pátio 4, livre estacionamento, chame para o táxi. Super B, a torre prossegue. Salvador, bom dia, Tantri 191-5010-0612. Autorização, Rio de Janeiro, Galeão. Galeão, guarda corpo 3191. Guardando, Tantri 191. É o Oscar Zulu, o controle. Tango até Oscar Zulu é o controle. O controle está na sua escuta, pode prosseguir com a mensagem, eu faço uma ponte para você. Ele copiou o Hotel Oscar Zulu? Afirmativo, se possível, oriente o mesmo frequência livre, November Yankee Mike. Hotel Oscar Zulu, controle informa a frequência livre. Feedback acionamento trip 5635367. Controle não, foi o November Yankee Mike que reportou a informação. Gente, confirmando, é o Lima Kilo Zulu. Continue descida, 1500 para Lima Kilo Zulu. Uno 738, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, Uno 738. No último táxi. Papá Lima, Papa Michael, controle. Papa Mike, pro da rotatória, Lima, Papa Mike. Afirmativo, o Lima Papa Mike mantendo 500 pés. Ele vai. Tumba. O Lima Papa Mike. Controle, November Yankee Mike passando através de Paris, ingressando no Interlagos. Enter. 1738, desce para 2 mil pés, autorizado final e aliás, X-ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Ok, 2 mil, final IRS X-ray 1-0, informará a estabilidade. O Lima Papa Mike confirmando, deixe Simbra, sua esquerda, Lima Papa Mike. Simbra, minha esquerda, qual a pro ideal para o senhor? Inicialmente pro 245, mantendo os 5 condições visuais, Lima Papa Mike. 245, Lima Papa Mike. .082, desça para nível 050. 050, para 082. Luz Juliette Delta, informa o tráfego precede, está 1 hora, 3 milha, mantendo no 500 pés, o tipo 1 Tupi. Seja do tráfego, Juliette Delta, já mais 3 milhas através de Paris. Confirme. Gente, reporte não interceptão, forte tambor. Taxo Trip 5367, 52 a bordo, 330, alterna Recife. Solicitador, 9 Yankee Mike, visual com campo. 29 Yankee Mike, chame torre, em 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, 9 Yankee Mike. Salvador, Lima Papa Mike é pro ano, litoral da presente. Gente, o Lima, Papa Mike. 5. 1014, ajuste, táxi a Índia. O Papa Romeu Zulu Juliette Delta pro a rotatória. Afirmativo, Zulu Juliette Delta, devido ao tráfego que o precede, desce inicialmente, mantendo referência com o tráfego para 2 mil pés e chame a torre 118, decimal 95, Zulu Juliette Delta. 2 mil pés, torre 118, decimal 95, grato. Decolagem da 10, direita, da El Leda Bridge. 119, decimal 8, 5122. 5. 1895, obrigado. Colapsão no A0, vento 130 graus, no 09, trip 5367. Mete autorizada, aliás, decolagem, trip 5367. Torre Salvador, muito bom dia. O Papa Romeu Zulu Juliette Delta comprou de rotatória. Estabilizado no localizador, o QNH 104. 2 mil pés, reporte estabilizado final, 104, azul, 403. Condor 20, chame Recife 126, decimal 85. 18, 19, 80 com controle, Oscar. Tupi Salvador, uma bom dia, gol 1738, a uma milha de Simbra, baixar travado. Continua a aproximação, aguardando pista livre, gol 1738. Na sua escuta. Oi, Salvador, 9BR, que mais, na vertical da rotatória. Sente November, November Yank Mike, mantém a rotatória a 1 no meu pé. Mantém a rotatória. Mantém a rotatória a 1 no meu pé, November Yank Mike. Torres, Salvador, Batalha Romeu, Zulu Juliet Delta, através da rotatória, pode ingressar na final? Confirma a atitude que mantém, Zulu Juliet Delta. Estou mantendo 2000. Aqui, autorizado final da 1-7, a parte da vertical da RMA, Zulu Juliet Delta. Autorizado final 1-7, Zulu Juliet Delta. Dona 738, cheque trem, livre pouso pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. É, baixar a checada, livre pouso 1-0, gol 1-7-3-8. Tribo 5367, decolada 38, transfere com controle 1-1-9, decima 8. 9-8, bom dia. Gol 1-2-6-0, após o tráfego na final do 1-0, autorizado, alinhar e manter, pista 1-0. Após o tráfego na aeronave central, mantendo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Saída PUCA. 9-0 PUCA, tipo 5367. Brink Mike está mantendo a vertical da rotatória. Autorizado final da 1-7, November Brink Mike. Paciente, final da 1-7 autorizado. Torre Salvador, Zulu Juliette Delta, na curta final da 1-7, 3 milhas e meia. Gente, continua a aproximação, aguardando autorização para o pouso, Zulu Juliette Delta. Zulu Juliette Delta, pouso autorizado, grato. Negativo, mantenha a aproximação, aguardando autorização para o pouso. Ciente, manterá. Papa Romeu, Whisky Oscar Tango, está em contato, radar ingressando no terminal de Salvador, autorizado por Otimari, reporte no ponto e da descida, o QNH 1-0 no 4. November Yank Mike. Zulu Juliette Delta, autorizado pouso pista 1-7, o vento 090 graus, 099. Grato, Zulu Juliette Delta, pouso autorizado. Lima Kilo Zulu, chame torre 1-8, decimal 9-5. 2-2-9-5, grato. Estabilizado, 4-0-8-2. Zulu 4-0-8-2, chame torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. 2-5, bom dia, Zulu 4-0-8. Bom dia. 3-1-7-3-8, no solo 4-0, direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-9, obrigado. Gente, realiza um 360 pela esquerda, November Yank Mike. 360 pela esquerda, November Yank Mike. Lima Kilo Zulu, mantém a rotatória aguardando para prosseguir para o final do 1-7. Vai manter a rotatória para prosseguir final do 1-7. Mantendo 1500, fecha, ok? Afirmativo, o 1500 fecha. 1500 fecha, mantém a rotatória, Lima Kilo Zulu. Torre Salvador, 4082 azul. 1-2-6-0, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1, 1-0 graus, 0-8-9. Livre decolagem, 1-2-6-0. Azul 4082, continue a aproximação, aguardando pista livre. Completa a aproximação, 4082. Zulu Juliette Delta no solo, 4-1, confirme o pátio de estacionamento. 4-7-3, obrigado. Última interseção à esquerda. Na Lima, chame o solo em 1-2-1-9. A escuta do controle. Temer? 67 autorizado, pro de Caju. Caju, 5367, obrigado. Lembrei que mais de gente recebeu pro final do 1-7. November Yankee Mike autorizado, final do ano 7, aguardando instruções para o pouso. Assente, aguardando, November Yankee Mike. Azul 42, correção 4082, caso receba tráfego a 1 no mil pés, não interfere com a aproximação. Cheque o trem, livre pouso, pista no 0, vento 1, 30 graus, 089. Baixada travada, livre pouso, pista no 0, azul 4082. Confirme para o copo, pode segue. Foi de ITAP, QNH-0114, reporte no ponto e deve descer. Matheus chamará na ideia de descida, mantendo 190, perdeu o contato com o Recife. Podia só confirmar a posição? Autorizado para o de ITAP, 5220. Foi de ITAP então, 5220, chamará para descer. We have information, Julian. Okay, America 238, approved to Miami, flight level 360, via Upper Zulu 20, then according flight plan route, takeoff runway 10, after takeoff left turn, the departure is Momo, Mike Oscar, and the transition is Fox Lima Oscar Charlie Kilo. Squawk code 5125, saldo control frequency 119.80. Reporte na vertical da Animal, Lima Kilo. Autorizado final do ano 7, reporte na vertical da Animal. Reporte na vertical da Animal, Lima Kilo. November Yankee Mike autorizado, pouso pista no 7, vento 140 graus, 099. Livre pouso no 7, November Yankee Mike. Pushback. Ok, thank you. Bom dia, American 238. 27 minutos. Direita, 1219. Gente, Fox, Tango Oscar, frequência livre. Então, o afirmativo desça para o nível 050. Aqui no solo, aos 44, libere. Realize o backtrack e aguarde para prosseguir o flight 4, November Yankee Mike. Realize o backtrack e aguardando para prosseguir, November Yankee Mike. November Alpha, o alerta em livre decolagem, vento no 30 graus, 109. Tráfico perto de Santa Torres. Gente, então libere a pista, por gentileza, o Índio November Alpha. Eu vou na final, 7, vertical da Ema.